agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à segunda edição de hoje do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana e estou aqui consigo para mais 30 minutos dedicados ao nosso tesouro português. Em geral.radioantenaweb@gmail.com, já sabe que aguardamos os seus pedidos. É só indicar-nos o nome do fado, do fadista e dizer-nos, se tiver, claro, preferência por alguma das duas edições, em qual prefere que o seu fado passe. Sinta-se à vontade, contamos consigo para melhorar e passar aqui sempre aqueles fados que preenchem a sua vida de grandes momentos. Vamos começar esta nossa emissão com Fado da Sombra, Fado Noturno, Teresa Salgueiro, com António Chainho. Logo depois ficamos com Apelo, na voz de António Zambujo, e terminamos com Montras, na voz de Marisa. São estes os três grandes fados que abrem assim a nossa segunda meia hora de hoje do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Thank you.

um desabafo de pena, de solidão e nostalgia. Como é que eu vou cantá-lo? Sinto minha alma em regalo, inundar-se de alegria. Como é que eu vou cantá-lo? Sinto minha alma em regalo, inundar-se de alegria. Se o fado só fosse então, lamento o capricho em vão e arauto da desdita. Como é que em Portugal cantar o fado final é uma coisa tão bonita? Como é que em Portugal cantar o fado final é uma coisa tão bonita? Queria não ter que lhe dizer o que lhe vou dizer, mas inevitavelmente tem que ser assim. Chegamos ao fim da nossa segunda edição de hoje, dia 17 de dezembro do ano de 2010, do nosso programa Diga Lá ao Sr. Fado. Vamos embora por hoje, mas já sabe que na próxima segunda-feira estamos de volta para mais duas edições diárias do programa Diga Lá ao Sr. Fado. Vamos terminar com Templo Dourado, na voz de Camané, e logo depois Vicente da Câmara fica connosco, trazendo também um grande fado. Terminamos assim a nossa emissão de hoje. Desejo-lhe um ótimo fim de semana, que tudo lhe corra pelo melhor. Já sabe, para a semana, conto consigo para duas edições diárias sempre deste programa que lhe traz sempre um pouco mais do nosso tesouro português, o fado. Fique bem, tenha uma ótima noite e desejo-lhe um ótimo fim de semana. Até segunda-feira. Ao cair da noite, salto ao muro, deito abaixo a porta da fachada. Vai pelo corredor comprido e escuro, corre os cantos da casa abandonada. Vai pelo corredor comprido e escuro, corre os cantos da casa abandonada. Pelas brechas do soalho apodrecido, saúda com a ponta dos teus dedos o chão inicial que foi escondido, a pedra que guardou os teus segredos, o chão inicial que foi escondido, a pedra que guardou os teus segredos. Desmonta uma a uma as fechaduras, rasga as cortinas, ventra as almofadas, para que as penas cubram as molduras e voem pelas janelas escancaradas. Para que as penas cubram as molduras e voem pelas janelas escancaradas. Destapa os retratos de família, dos lençóis que os protegem da poeira. Transforma cada peça na mobília em achas preparadas para a fogueira. Transforma cada peça da mobília em achas preparadas para a fogueira. Pela sala espalha ramos de alecrim, acende um candelabro bem no centro, fuma um cigarro